2230, Semi Centro Recife, 1260 e Alterne 1288. Vai passar para Recife agora, 1260, 1288. Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado igualmente. Oceaname 315, Chame Centro Recife, 1251 e Alterne 13395. Oceaname 6315, na escuta do controle. Na escuta 6315. Chame Centro Recife, 1251 e Alterne 13395. 251-3395, obrigado. Mike é clássica, frequência livre. Você vai cruzar a sinal da 17? Ciente, Romeu Cabral. Alô, Xané, 6142 para o táxi, está com 1204 CLB, autonomia 3 horas e 32 alterna Natal. Gente, o Xalé 6142, autorizado o táxi Vende Alfa, fonte perto da pista 90. Vai chamar na torre em 1 no 8 95, altimetro 9012. 102, pista Alfa, fonte perto da pista 90, 142. Xalé 6326, vai seguir a nave da companhia para o portão de número 01. A retaguarda da companhia, portão 01, ciente 6326. Xané 1142, retifica POB 101 no campo. POB de 101, o Xané 1142. Marque voz de horário de TAP, deu setado nível 050. Salvador. Alaska, né? 142.0, tá? 10, São Paulo. Sentinel 6142, autorizado a linha de decolagem de sono 0, vento 140 graus, 099. Autorizado a linha de decolagem de sono 0, para o Sentinel 6142, informa o tráfego, helicóptero, no setor norte do aeródromo, mantendo 410. Alaska Bravo, informa o tráfego, decolando da pista 1-0, um Airbus. Voo 9075, formação em curso Oscar, copia? Isso. Voo 9075, autorizado a ilhéus, nível 240, via Golf 677, conforme o plano. Decola da 1-0 com curva direita, da El, Leda e direto ilhéus. Transponder 5560, frequência da, do controle, 119.35. Autorizou 240, ilhéus, Golf 677. Decola pista 10, direita, pós. Da El Leda, pós direto, 5560, transponder 119.35, controle de saída, voo. Movimento correto, chame para acionamento e push, 9075. Tempo. Haja contato radar, solutado nível 350, voo direto Puka. Direto Puka, onde é B1424. Corona 097, boa tarde, autorizada a chegada bom, se desça para 4000 pés, Ursula 012. Rampa no Abacaxi, na Bonocô. Gente, o meu é bravo. Romeu, Cabral, após a rótula do Abacaxi, qual o destino? Após a rótula do Abacaxi, vai comprar outro centro de convenções, tá? Romeu, Cabral, chame controle em 119.35. Alô? Controle, Salvador, Papa Romeu, Romeu, Cabral. Prossiga. Tá abandonando o setor do aeroporto, tá saindo com proa da rota Abacaxi após centro de convenções para pouso. Pronto, Márcio Cabral. Gol 1966, desça para 2000 pés, adiciona 012, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. 2000, 1012, suporte estabilizado, gol 1966. O Sename é 1142, está no centro Recife, 12545 e alterne 13365. 12545, o Sename 142. Bravo, que Luiz, que sente, reporte rotatória visual com campo. Então, 3154, boa tarde, essa é a identificação. Eu vou ir direto de TAP, desço para o nível 050. Autorizado, pushback de saneamento, jantar o táxi, voo 9075. Lopes 49, boa tarde, essa é a identificação, oi direto Mari, chegada Mari. Gol 1097, desça para 2003, ajuste 1012, autorizado com a LS, porta estabilizado. 2010, 1012, apontará estabilizado. X-ray 10, gol 097. Gol 966 no localizador. Gol 966, completo final de Sami Torre, 1895. 1895. Gente, pode até no guardião 07. Salve Salvador, Gol 1884. Para Aracaju, gente da Oscar, para a copa autorização. 1884, aguarde para a copa. Agora. Informação com o céu, acho que copia. Copia. 1884, autorizado até Aracaju, nível 230, via Golf 677. Decola pista 1-0, com curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, DCP Aracaju. Responde 5567, frequência do controle 119.35. LS, passabilizado. 0, vento 5, 0, graus 089. Liga o povo, 1966. Saída Puca, transição Jamu, após ir até Aracaju. Pessoa 5567 e controle 119.35. Ou 1884. 1884, protegimento correto, pressionamento pushback. Camarada, 1884. Olympus 49, informe velocidade de casa. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4065. Informe velocidade de indicada. Desde a hora, pronto, cota. Azul 4065, autorizado até Campinas, nível 340. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita, saída da Eulia da Bridge, onde intercepta o Zulu no meia, trava até o Zulu DCT Drive. Responde 5561, frequência do controle 119.35. Autorizado Campinas, nível 340, decola com a pista 1-0 com curva à direita, perfil da Eulia e após o direto Bridge, até o Zulu 1-6, trava até o Zulu Drive direto. 5561, transponde 1935 ao controle, azul 4065. Procedimento correto, pressionamento e pushback, azul 4065. Amarelo. Para o saco, ficou 9-0. Uma porta, é para autonomia alterna, Salvador. O 9075, confirme pessoas a bordo e autonomia? 95, autonomia de 2 horas. Gol 9075, pesado táxi, via Pátio 1, no Índia Alfa, ponte espera da pista 1-0. Baixa Maratoi, 1-8-9-5, altímetro 1-0-1-2. 1012, procede da ponte espera, chamando a torre lá, até lá, Francisco. Salvador, uma boa, gol 1966. Gol 1966, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Uniforme e aguarde para a cópia. Utilizou, gol 097. Gol 097, chame torre 198, decimal 95. Correto, correto. Boa. 3154, autorizado a final do procedimento LS Explorer, reporte estabilizado no localizador. Bota no localizador, Saia. 3154. 967, informação em custo é Oscar. Prepare saída da Olhada Bridge, aguarde para a copa. Escuta. 050 para 2000 pés. Desça para 3000 pés, que é legal na 012. 11-7, muito boa tarde, hoje é 7-8-0-1-2, tem ele com pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-9-9. Sente, é pouso livre, 1-9-0, 1-0-9-7. na Juliette, gol no 966. Gol no 966, estou autorizado em ingresso no pátio via Juliette para o portão de 09. Juliette para 09. 075, mantém ponto de parada no 0. Certo, Matera. Bravo Uniforme, autorizado até Sierra November, India Charlie, nível 180. Decola da pista 17 com primeira curva à esquerda, vai cumprir o perfil de subida Momo. Se afastar na radial 317 de Salvador até 180 milhas, onde modifica o plano de voo para nível 145. Transponder é o 5004 e a frequência do controle 119.35. Bravo que Luiz, que está autorizado o sinal 17, me reporta 3 milhas fora. Mike Bravo Uniforme, para acionamento e... Confirme o pátio, Mike Bravo Uniforme. Ativo, selecionamento e táxi chame torre em 118.95. Gol 1967 aí, copia? Copia, gol. Perdão, quem cotejou foi o gol 1967. Tipo 5241, bom dia. Tipo 5241. Prepare sair da árvore de CT Vitória da Conquista, informação em curso é lógica, aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Cliente da cópia, aguardado 5241. O gol 1967, copia? Copia, gol 1967. Gol 1967, autorizado até o Galeão, nível 360. 360. Eu peso 10, ex-map, DCT Lúbitro, DCT Barbacena e conforme o plano. Decola a pista 10 com a primeira curva à direita, saída da Euler da Brite. Transponder 5562, frequência do controle 119.35. Curva ligar à direita e chamar o solo em 121.9. Depois loop, depois Barbacena DCT. Da Euler da Brite, curvando à direita na 10. 5562, transponder 11935, controle. Gol 1967. Ela puxa acionamento no 2. Gol 967, aguarde. Que o vento no 50 graus, 109. Gol 9884, autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, gol 9884. Solo tomador, boa tarde, gol 097, livrou. Gol 9097, prossiga via alfa, chama a gente da Juliette. Via alfa, é a porta da Juliette, 1097. Oi, Salvador, bom dia, até 3154, localizador, pista 10. Então, 3154, Juju, altímetro 0012, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Livre, ilha X-Ray, guarda a pista livre, 3154. Que é a Costa, prossiga. 1967, aguarde para o pushback número 2 no setor. 1967. Papai, meu Mike Acosta? Gente, é livre acionar, me chama pronto para a decolagem. Então irá, pelo que entendi, irá prosseguir conforme a história do coco, já está autorizado, vento 140 graus, 09 nós, vou ficar atento ao Charlie, 150, pouso 117. Me reporta fora do solo, guardião 07. Poderia informar o nome do comandante? QNH 10, 12, reporte no Través de Veracruz. fala? Seria um tempo de espera, por favor, para o 967? O voo 967, após o táxi da aeronave da companhia, a cauda, vai estar autorizado o pushback saneamento. Ah, tá, ok, muito obrigado. Então após a aeronave passar a retroguarda, vai estar autorizado aqui. Muito obrigado, 967, só para passar para os passageiros. Ingresso Juliette, voo 097. O 1097 autorizado ingresso na Juliette para o portão 190. Atente para o follow me através do portão 6. Ok, ele me ingresso Juliette para o portão 10 e atenta ao follow me através do 6, gol 1097. Salvador, gol 884, está pronto táxi com 91 a bordo do 60205, terra Salvador. Índia Alfa, Ponte Pedra Pista 90, vai chamar a Toy 1895, General 90-12. E-mail 2, 1895, táxi de Alfa, Juliette, 1984. Identificação. 4, boa tarde. Gente. 292, contato radar, cruzada da chegada, desce para o 50, QNH 1012. Olympus 49, chame torre 198, decimal 95. 295, Olympus 49. Salvador, o Olympus 49, estabilizado no localizador. O Olympus 49, ajuste altímetro 0012, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Então, 3154, o solo 10, vai livrar direito, chama solo 121 na decimal 9. Gente, livrar na direita, chama solo 3154, boa. Salvador, boa tarde, está na 3154, livrando. Já 3154, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3154. Tempos 49, tem livre pouso pista 10, o vento no 40 graus, 109. Livre pouso para o vento. O 90075, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, até número 33 decimal 95. Ok, Recife 251 3395, uma boa tarde, até a próxima. Até. Tô em 1-1895, altímetro 9012, deu gol 1967. 1012, chama 1998952, vamos 1967. 3154, está autorizado o ingresso no pátio 1 para o portão 5. É, tinha livre táxi até o portão 5, está 3154. Paulo Salvador, boa tarde, do CNMA 327, com informação Oscar. Ilhéus no 220, nível solicitado. Xenem é 327, informação Oscar confere, aguarde para a cópia. A sua escolha. Bom, no 884, ali mantém cancelando 0. Ali mantendo 0, bom, no 884. Tipo 241, autorizado até a vitória da conquista, nível 200, rota direta, decolada 10 com primeira curva direita, saída árvore, DCT, vitória da conquista. Transponder 5002, a frequência do controle 119-35. Gente autorizado 200, vitória da conquista, rota direta, decolada 10, primeira curva direita, perfil árvore, posteriormente DCT. Transponder 5002, controle 1193, 5241. Regimento correto, sem pressionamento do pushback, trip 5241. Vai chamar quando o próximo 5241. Bom, no 884, autorizando a decolagem, piscina 0, vento 130 graus, 122. Decolagem autorizada, piscina 0, no 884. Gente, o 967 após a aeronave da companhia inicial rolar, está autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Ali manter 10, gol 967. Nível 240, via Golf 677 até Coral. Pode modificar o plano de voo para o nível 145, segue conforme rota. Decola da 10, com a primeira curva direita, saída Coral. Transponder 5011 e a frequência do controle 119.35. Estará localizado na 3014. Então nós aceitamos o 240 para Ilhéus. Vamos decolar da 10 com curva direita no perfil da Coral. Após Coral, o nível 145. Abaixa critério com o transponder 5011 e o controle Salvador confirma 119.35. Chalé 6327, corrigindo a saída, saída da EL, Leda, DCT e Ilhéus. Ok, então da EL, Leda, DCT e Ilhéus. Permanece 5011 o código e o controle em 10935. Regimento correto, estacionamento pushback. O Chalé 6327. 6327, obrigado. Sola, o 4065, posição número 8, para o pushback de estacionamento. Azul 4065, está autorizado o pushback de acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, Azul 4065. 84, passa 1700, saída fuga. Boa noite, 84, contato radar, suba para nível de voo 230, saída fuga. Sou 230, boa noite, 84, pode voar direto fuga ou jamo? Jamo, boa noite, 84. Sim, voa direto jamo, boa noite, 84. Então, 3192, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no núcleo de dor. Após 3192, após o TAP. 3192, autorizado após o TAP, voa Serra Victor 366 por o ILS WISC, desça até 2500 pés. 3192, após o TAP. Salvador 366, 2500 pés. Aqui é Costa, mantenha o corredor Veracruz. Rua de Paripe, vou ir na prova 050. Além dos 49, se autorizar o cruzamento do 10028, vai estacionar a parte militar, frequência livre. pessoa do farol da Barra. Mike Bravo Uniforme, ele está direcionado, chama pronto táxi. Essa curva pela esquerda, 1360 pela esquerda, até atingir 500 pés. 1935. 1935, 1967. Turno Salvador, 1967, 1300, Dael, Leita Brasil. 1967, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 360, 1967. Bola azul 4065, alterna Ribeirão Preto, tem 4 horas de autonomia e 122. 122 a bordo para o táxi. Gente azul 4065, está autorizado o táxi de Apache 1 no Rio de Alfa, ponto de espera da pista 10, na chamada Torre 1 no 8095, altimento 9092. 10092, Rio de Alfa, ponto de espera da 10, Torre 1895. Muito obrigado, boa tarde, azul 4065. O TRIP 5241 autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi 5241. Estacionário 63, zona 4, uma milha de externo. 63, zona 4, ajuste altímetro no 0, no 2, está autorizado, pulso, pista no 0, vento 1,3, 0 graus, 1,9. Poderia me confirmar, baixar travado? Baixar travado, no 0, no 2, livre pouso, no 0, 63, zona 4. Siga, Mike, ecológico. Que ecológico é reposta no através do parque de tração. Corno 884, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterno no 33, decimal 65. 1245, alterno no 33, 65, corno 884. 967, autorizado para a diretoria. Leita, gol 1967. Solicita bridge, gol 1967. 1967, foi Zeta. Leita. Mike Bravo Uniforme, está autorizado o táxi, está em posição no 7, me retorno para ingresso. Quatro zero meia cinco, está autorizado a linha, mantém cabeceira no 0. Ali mantém. Mike Bravo Uniforme ali, mantém cabeceira no 7, me reporta pronto. 314, Sol 23, vira direita e chama Sol 121, decimal 9. Direito 219, 63, Sol 94. Primeiro alternativo, Trifa 5241. Altera aqui a Bravo, mais de Zilo. Autoridade táxi, parte 3, parte 1 no Índia Alfa, ponte perto da pista 90, Lancha Maratoi, 1 no 8095, altimento 90, 92. Gente, parte 3, parte 1, ponte perto da 10, 1 no 1895, 5241. 2, hoje já altimento 90, 92, continua aproximação e aguarda a autorização de pouso. Gente, tá 3192. Uma TR da Trip na Taxiway Índia, está autorizado o pushback saneamento. Ok, coordenando com o Sol, após ingressar a TR na Índia, lá iniciar o push, reportar para o táxi. Ô Salvador, boa tarde, a Trip 5627, pátio 3, 130, Aracaju, se possível sair da Conde. Jeep 5627, o nível que nós temos no plano é o nível 190. Copia ou aguarda a coordenação? Copia, copia. Nível 190, saída será Puca, Jamo, DCT, Aracaju. Ok, gente. Jeep 5627, autorizado até Aracaju, no nível 190, via Golf 677, decola da pista 90 com a primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, DCT, Aracaju. O transponder 5025, a frequência do controle 119.35. Chegada 90, Salvador Aracaju, decola da 10, curva esquerda após saída Puca, após Jamo, após DCT, Golf 677, 5025, transponder 1935, controle Trip 5627. Fechamento correto, chame para acionamento e táxi, o Trip 56. Chame para acionamento e pushback, Trip 5627. Mará. Nova, Xané 63, 14 na Alfa. Eu siga via Alfa, chamente da Juliette, Xané 63, 14. Chamante da Juliette, 63, 14. Salvador, boa tarde, Xané 63, 21 com a Oscar pronto, cota Brasília. Xané 63, 21, formação Oscar para a série. Prepare saída Arbor, Elefa, aguarde para a cópia. Arbor, Elefa, aguarda 63, 21. Azul 4065, da Cláudia 25, cima controle 119, decimal 35. Zalavo 35, bom. Sou Salvador, boa tarde, Azul 4065. Para o portão de número 08, vai ter que sair para o pushback do avião da companhia. Gente, livre ingresso, Juliette, para o 08, 6314. Trifa 241, autorizado a autorizada Alhema, take a viceira 10. O Xené 6321, tá pronto pra cópia? Pronto, cópia, Xené 6321. Xené 6321, autorizado até Brasília, nível 320, via pêndulo 17. Decola da 10, com a primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, transponder 5097, frequência do controle 119.35. Na 6321, autorizado Brasil, realiza 320, via 3117, saída Arbor Elefa, decola pela 10, primeira curva direita, transponda 5017, o controle 1935, a posição 06. Treinamento correto, chame para acionamento e push, na 6321. 21. Para o táxi, o Xené 6327 está com 70 a bordo, 3,40 de autonomia para o terminal Salvador. Alfa, ponte perto da pista 10, lá chamar a torre em 118.95, altimetro 0.02. Ok, autorizado, no ponto de espera da 10, vai chamar a torre de 8.95. Fala, Salvador, muito boa tarde, Tan 3192, livre a pista. Prossiga via Alfa, chamante da Juliette, Tan 3192. Alfa, Juliette, 3192. Mike Bravo Uniforme da Comas 28, chama controle 119, decimal 35. 7195, Mike Bravo Uniforme. Mike é Cosmos, sua condição está autorizada direto, pátio 4, vento 130 graus, 119, meia porta, solo controlado. Chamará final da 17, o Mike é Cosmos, pátio 4. Gente, então Mike Cosmos está autorizado a cruzar final da 10, meia porta, final no 7. Fica atento ao Xingu, que ele colocou da pista auxiliar. Autorizado para o Oscar, cruzar 1-0. Prolongamento. Oscar, chamará final da 1-7. Controle, Mike, para a uniforme, tem condições de passar acima do 110 a 15 milhas. Antes de eu voltar no nível de voo 180, quando possível, só me aproveitar para o destino. Positivo. Pro ideal será 3-1-7. O Mike, para a uniforme. Que Bravo Uniforme tem condições de voar na tua 317 com curva direita? Afirmativo. Cruzado direto destino, Mike Bravo Uniforme, subindo até 180. Subindo para 180, direto destino, curva pela direita, Mike Bravo Uniforme. Mantém minha 317. Com 317, autorizada a chegada bom, que desça para 4 mil pés, que negar no 0 no 2. No 620, desça para nível de voo 050 na chegada Mari, que é legal no 012. Vai que é costa para o cruzamento do prova legal. Mike é com Oscar, tem livre pouso, pista no 7, vento no 30 graus, no 09. Oscar tem esse livre pouso, tá ingressando base. Gente, Mike é com Oscar. Flip 5241 está autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, no 09. Livre decolagem no 0, 5241. Xanaia 6327 está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Ali mantém o Xanaia 6327. Sou 4065, Xame Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. Confirma, 4065? Confirma. 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 251-3395, obrigado, boa tarde, eu sou 4065. Finalmente. Obrigado, uma boa tarde. Bom voo, Trip. Controle, boa tarde, Trip 5241. Trip 5241, contato radar, suba para nível de voo 200, saia da Arbor. 200 na Arbor, 5241. Tanto 3195, copia? Ah. 3155, copia? Copia. Só confirma a rota, é UP Zulu 90, SMAP, AWAKE, MIA e UP Zulu 44? A própria. Então 3155, autorizado até Guarulhos, nível 320, via UP Zulu 90, SMAP, DCT AWAKE, DCT MIA, que conforme o plano, decola da 10 com a primeira curva direita, vai cumprir o perfil de saída da Euler e da Bridge, no transponder 5027, a frequência do controle 119.35. Tá, 3155 aprovado, Guarulhos conforme 320, Epizulu 10 SMAP, AWAKE, Maricá, Epizulu 44, Nilsa. Perfil da El Transição Bridge, primeira curva direita, 5027 Transponder, 1935 controle. Fechamento correto, chame para acionamento pushback, o TAN 3155. Senta e chamará. Telemetria 327, autorizada a decolagem da pista 10, vento no 30 graus, 119. Autorizado, está iniciando 110, Telemetria 327. Guarde para a cópia. Aguardando. TAN 3217, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento TLS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Até Campina Grande, nível 370, Zulu 10, Nilma, DCT, decola da 90 com a primeira curva à esquerda, sai da Puca, Zipar, o transponder 5032, a frequência do controle 119.35. Está autorizado, Campina Grande 370, Zulu 10, Nilma, DCT, Puca, Zipar, acena 5032, controle 1935. Correndo, sempre acionamento pushback, o 9966. Chama.